yo voy a chapuletar todos ustedes. Hoje é tudo meu que não vejo perder. Hoje que viagem. Chapuleta. Chapuleta. Chapuleta. Eu só vou se for na chapa. Chapuleta. Chapuleta. Chapuleta. Eu só vou se atividade, tá rolando vibe, soltando fumaça. Eu tô cheio de beldade. Não chamei os brothers, não. Não quero sociedade. Hoje é tudo meu que não veio, perdeu. Olha que viagem, chapuleta. Chapuleta. Chapuleta. Eu só vou se for na chapa. Coala.